isto é um acidente que causa muitos prejuízos. Sim, alguns, principalmente os prejuízos para as pessoas que vêm abastecer normalmente, não é? Porque agora não vamos poder abastecer, e também a nível do património, porque pronto, ainda estão cá os técnicos, ainda terão que avaliar o que é que terá a ser reparado, e até porque as ligações, pode haver alguma que tenha algum problema, têm que ser verificadas para não haver ninguém em risco. Pronto, vamos estar aqui se calhar alguns dias sem combustível, mas... A nível de prejuízo não tem ideia do valor? Não, ainda não. Não, porque isto são mesmo os técnicos que vêm da empresa, portanto, que instalam as máquinas. Esta máquina até era uma máquina recente, e que terão que ver a tubagens e tudo, fazer novas calibrações. Portanto, não temos também ideias. O mais importante é que também não houve feridos, nem ninguém a nível de vida que tenha tido algum problema. E portanto, daqui a quanto tempo é que espera ver isto resolvido? Eu queria ver se estava esta semana rapidamente ainda, mas já não, amanhã é sexta-feira, provavelmente já vai passar só para a semana. Este local que se situa numa estrada nacional, é sempre importante haver este posto de abastecimento? Sim, é, porque é um local de passagem. Também tínhamos colocado um modo de pagamento de 24 horas, porque há muita gente que passa em outros horários para poder ter acesso a combustível. Pronto, causa sempre algum transtorno, embora haja mais combustíveis mais aqui perto, noutros postos também não será muito grave nesta altura, mas o que chama a atenção aqui é a perigosidade deste troço entre a Póvoa das Quartas e a zona industrial, que deveria ser se calhar melhorado, porque tem sempre muita gente a passar, tem carros estacionados e às vezes dão-se aqui alguns acidentes.